Abaia até 1401, desça para 2000 pés, ajuste 1012, tem condições de prosseguir com esta velocidade até a Duna? Sim, senhora, mantém a velocidade, prosseguindo para 2000, Abaia até 1401. Moro 924, informa o tráfego 12 horas, 7.3 milhas, é um eco 110, está passando nível 045 para 2000 pés. Senhor, o segue na aproximação, redução para 200 nós, desça e mantém nível 040. 040, reduzindo, gol 924. Salvador, boa tarde, gol 1600, descendo 1600. Dan 3660, vitoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 355, limitado pelo localizador. Esquerda 355, limite lost, Dan 3660, aguardando autorização RNAV. Ciente, 3660. Estabilizou azul 4082, localizador, pista 111. Azul 4082, chame torre 1.8.6. 2.6. Dan 3566, redução para 2.10 nós, curva à direita, proa 1.15. 210 nós, proa 1.15, mantendo 0.70 ainda. Controle, frequência 119.35. Só chama antes da Juliette para ingressar, Pati 1. E Alfa, chama antes da Juliette, 3174. 600. Foro 600, chame controle Salvador, frequência 11935. Ok, boa tarde. Passarei do 2230, detração para sequenciamento, esquerda pro 060, limite magnética 145 de Simbra. Roger, now 060, limit point is heading 140 to Simbra, passarei do 2230. Turn left, head 060, your limit is magnetic, 145 of Simbra. Roger, now 060, limit point is 145 to Simbra, passarei do 2230. Dan 3566, vai descer e manter o nível 050. 050, mantendo a proa 115. Autorizado, pouso azul 4082. Positivo, confirma o vento, por favor. Confirmo, 150 com 8 nós. Obrigado. X. Alfa Romeo X-Ray Delta Yankee, chame Recife, 288, alterno 3325. 288, 2335, boa. F24, informe indicada. Reduzi 180, gol 924. Dan 3566, curve à direita, proa 150, limitado pelo localizador. Informa o tráfego na posição de 12 horas, 7.0 milhas, é um Boeing 738, o precede para aproximação. Sim, aqui 150 de proa, só que eu vou facilitar a RNAV da cabeceira 10, de só magnética de Simbra. Ciente, então 3566, limite é a magnética 090 de Simbra. 090, obrigado, de Simbra, então 3566, descendo para 5000 pro 150. Passarei do 2230. Desconsidere. Estabilizou, já vai ter ano 401. Vai ter ano 401, chame torre 1.8.6. 3296, agradecendo. Dan 3660, curve à direita, proa 050, limite magnética 145 de Salvador. Direita 050, limite 145 de Salvador, 3660. Correção, Dan 3660, limite é a magnética 145 de Simbra. Confirmando 145 de Simbra, tá? 3660. 3566, redução 1.80 nós, informa o tráfego na posição de 12 horas, 5.8 milhas, está mantendo o nível 040, 3566. Afirmativo, reduzindo. Coro 924, autorizado 2.000 pés, ajuste no 012. E 2, 924. Ah, Hotel 3660, desse mantenha o nível 050. 050, 3660. 566, desse mantenha o nível 040. 040, 3566. Passarido 2230, curva à direita, proa 125. Limite permanece. Roger, now heading 125 and descend and maintain flight level 060. TAN 3660, curva à direita, proa 115. Limite magnética 090 de Simbra. 115, limite 090 de Simbra, 3660. Confirma o limite novamente. Magnética 090 de Simbra, 3660. Brasil, estamos cruzando a 120 de Simbra agora. 566, desça para 3 mil pés, ajuste no 012, forma o tráfego que o precede a 5.4 milhas na final. Está com grau de speed 160. Ok, 3 mil, ciente do tráfego, estamos com 150 agora, o TAM 3566. 3566, resuma a navegação, pronto, Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, vai voar, 3566. Salvador approach, passarela 2230, ready for descent, maintain flight level 060. Passarela 2230, descend 6,000 feet, correction, descend flight level 050, turn left, heading, correction, turn right, heading 175. Passarela 2230, heading 175. Affirmative. 175, passarela 2230, descendo flight level 050. Condor 20, Recife 1-2085, alterno 2545. Via 97, vetor para sequenciamento, direita proa 250, limitado pela magnética 130 de Simbra. Direita 250, limitado pela... Confirme o limite? Confirme o limite de Coimbra? Magnética 130 de Simbra, Índia Serra. Magnética 130, Índia Serra, voo no 67. 600, velocidade indicada. 200. Gente. Zé, pode até 160. Se possível. Confirme? Estimativa 160 mais. Não retiro. Off, informe antes da Juliette. Táxi via Alfa, informante da Juliette, Azulco 082. 080 de Simbra, obrigado. Passaredo 2230, inicie redução. Passaredo 2230. Reduce speed 190 knots. Now 190, mantém flight level 050, heading 175. Firma isso. Fortaleza 310, aguarde cópia, objeto 6721. 6721, pode confirmar a saída para 21, por favor? Nave, desce para 2500 pés. 2500, Pantarazzo, 3566. Mostra nível 050. Ciente, perda 210, descendo para 060, limite holótico, gol no 697. 4 horas, alternando galeão para o táxi. 3, a borda do galeão, 4 horas de autonomia. Prossegue táxi, informe para ingressar na taxiway Alfa, o Velog 9871. Samará para ingresso na Alfa 9871. Paulo, boa tarde, vai ser 401, livrou. TAM 3660, resuma a navegação, pro Serra Vitor 366, o tráfego que o precede está 5.5 milhas na final RNAV, mantendo 150 de ground. Afirmativa, Serra Vitor 366, TAM 3660. Motor de Salvador, boa tarde, Gono 328, passando 170 para 150, ciente da Yankee. Gono 328, está sendo identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 080. Identificou 080, Gono 328. Controle Salvador, Gono 67. Ono 697. Proa 2, o 2, curva esquerda, proa 220. Correção, direita 220, desça até o nível 050. Direita 220, descendo até o 050, gol no 697. Atualiza 2,5 para o TAM 3660. Confirme, 3660, 2,500 atualizado. Resposta final, Renato. 2,500, foi 3660. Estabilizado, 924, avistando. 924, torre no 8, decimal 6. 86. 3566, visto o campo. Negativo, está estabilizado o RNAV, 3566. 3566, chame torre no 8, decimal 6. 286, obrigado. Atenção para a cabeceira deslocada em 1.200 metros. O vento de 150 com 8 nós no 924. 24, livre pouso? Livre pouso no zero. Ok. Torre Salvador, boa tarde, log 9871. Está na Alfa, no ponto de espera. Pronto. Gente, mantém a posição. Mantém. Quest ILS, procedure, X-ray, if possible. Roger, to intercept your localized course, turn left, heading 080. Now 080 authorized, proceed ILS X-ray runway 10, passage 2230. 300 será o coordenado. Obrigado. Pushback acionamento, objeto 6721. 6721, aguarde para iniciar o pushback acionamento. Aguarde. Solo, 1777 no 10 para o pushback acionamento. 777 no 10, aguarde o pushback acionamento. 697, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. Desça para 3012, igual no 697. Na proa, no 600. Aguardando. 3230, traffic 12 o'clock, 6 miles, Airbus 319. Roger, we have the traffic inside with the speed now, passage 2230. E um para o táxi. 3660, chame torre no 8 decimal 6. 86. Tá, próxima delta, torre 1 no 8 decimal 6, bom voo 8001. Confirme apenas o POB. Confirmo. POB 43, 43, prossegue Juliette Alfa, na boa espera da delta 286, então 8001. 43, 43 a bordo, bom voo, boa tarde. Solo Salvador, bom. No 924, continue o táxi via Alfa e informe antes da Taxiway Kilo. Via Alfa, informará antes da Kilo. Gol no 777 no 10, chame pronto para o táxi, gol no 777. Depois da batalha, 777. Viet 6721, no cópia. Jet 6721 no Fortaleza 310, via Pesulu 19, decolagem da pista 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 119, decimal 8, aciona 5423. Autorizado 310, Fortaleza, Pesulu 19, decolada 10, curva esquerda, Momo, Froti 19, o teu controle 5423, aciona, pronto, puxa o acionamento, gate 06. Cotejamento correto, portão 612 livre, puxa acionamento, chama táxi, 6721. Chama táxi, ação, esquerda proa 015, limite ao localizador. Confirma o gol no 328? Afirmativo, gol no 328. 7, esquerda 015, solicito a RNAV da 10. Parte de autorização para o RNAV. É, até. Salvador, boa tarde, gol no 600, está estabilizando o localizador, descendo 040. Gente, gol no 600, desce até o nível 040, informa o tráfego 12 horas, 5.2 milhas, está descendo para 3 mil pés, passando agora o nível 040 para 3 mil pés. É um Boeing 738, está com grau de speed de 190 nós. Ok, está no localizador descendo 40, ciente do tráfego, não avisa, gol 1600. Gol 1600, curve à direita para o 1600, aguarde vetor para o localizador. Ele vai abandonar o localizador, curvando à direita para 160, gol 1600. Atingindo 3.000, gol no 697. Gol no 697, desça para 2.000 pés, ajuste no 012. 2.012, gol no 697. Gol no 328, desce e mantém o nível 050. 50, 328. Ok, Salvador, o 8001 está aqui próximo a Delta, atrás do 27 da log. Sente, mantenha. Gol no 600, da presente reassuma a navegação na proa de Duna, o no 600, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. Essa é 3.012, proa Duna, gol 600, portará estabilizado. Bahia. Se a última aeronave que entrou no contato com o solo, eu não consegui copiar. O 924 tem condições de ingressar aquilo e taxiar via parte 3 com segurança? Negativo, 924. Gente, mantenha a posição e aguarde para ingresso na taxa aquilo. Solo, gol 1777, 148, POB, autonomia 255, alterna, bom. Now. You are clear. Report your short final runway 172230. Now, clear for land runway 17, passeio 2230. Thank you. Gol, 9871 ali, mantém cabeceira 10, 9871. Ali mantém o Varig Log 9871. Dan 3660, solo aos 10, libere cabeceira, porta, chame solo em 1219. Viva direito, chama 219, 3660. Número 328, motivo da redução, informa o tráfego na posição de 1 hora, 6.4 milhas. É um Boeing 738, passa nível 040 para 3.000 pés, o pré-sege na sequência para aproximação. Sérgio, gol no 328. 660, livrou na sua escuta, boa tarde. 3660, táxi via Alfa, informe antes da táxi foi quilo. Via Alfa, importará antes da táxi foi quilo, 3660. Dono 924, ingressa táxi foi quilo, táxi via pátio 3, informe para ingressar no pátio 1. Vai seguir o tráfego da Gol à sua frente, taxiando via pátio 3. Via pátio 3, seguindo o Gol 3566. Bono 754, inicia o pushback acionamento, liberando a entrada do portão 8 para a aeronave da companhia, que vai ingressar em mais alguns instantes. Aguarde cópia da autorização no 754. Livre push, aguardando cópia da autorização na 754. Está mantendo 170 de ground. Certo. Varig Log 9871, decolou Zuno 2, chame controle em 119.8, boa tarde. 119.8, bom serviço. Obrigado. Papatago Mike Foxtrot Oscar. Mike Foxtrot Oscar, observe o tráfego da TAM, depois que está ingressando agora via aquilo, vai segui-lo e aguardar para o cruzamento Patio 1. Sim, seguiu o tráfego da TAM, o Jabaité, Papatago Mike Foxtrot Oscar. Tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, gol no 697. Passarei do 2230 on the ground at 12, leave the first, the last on the ground, control 129. 29, passarei 2230. Autorizado até o portão 8, gol 924. Livre até o portão 8, 924. Salvador Brown. Passarei do 2230 with you, leaving runway 17. 30, maintain taxiway Lima, stand by to join main apron. Now, maintain Lima, passarei do 2230. Portão 1, seguindo em frente o 3566. Oh, não, positivo, obrigado. Está 3660, taxiway Kilo. Condições de ingressar naquilo, 3660? Afirmativa. Ingresso táxi e quilo, chame saída do pátio 3 para o cruzamento, para prosseguir até o portão 11. Ingresso de aquilo, repetirá pátio, tá? 3660. tá cancelando a RNAV, tá mantendo o ILS e tá reduzido o voo no 328. Gente, então vai descer para 2.000 pés, ajuste 1012, 1328. 1.012, voo 328. O Gol 754 está pronto para a cota. Gol 754, autorizado Recife, nível 390, via Euterwisk 58. Decolagem da pista 1-0, curva à esquerda, subida Pucca, transição Aracaju. Controle 1-9-8, código transponder 5425. Autorizado 390 para Recife, pela Euterwisk 58. Pucca, Aracaju, controle 1-9-8 e o transponder 5425 para o Gol. Alinhamento correto, chame pronto táxi. Vicente, número 00, aguarde pista livre, o vento é de 168 nós, cabeceira deslocada no 1.200 metros, 1600. O Gol no 697, seu solo aos 15, libere na cabeceira oposta, chame solo em 1209. Libera na 28, ó, livrar 219, Gol 1697. O táxi via Juliette, Alfa, próxima Delta, chama a Torre 1 no 8, decimal, meia, Gol no 754. Confirme o POB, 48. Afirmo, 48 a bordo, Juliette, Alfa, próxima Delta, chama a Torre, Gol 1-8-7-1-0-7-5-4. Correto. Autoridade 2230, Red Fork, Texas, Lima, Taxway. Until position number 14, passarei do 2230. Confirma number 14 for parking? 14 1-4. Ok, no problem. Radaman, desce até o 050 876702, sala de identificação. 97, taxi via Alfa, informe antes da taxiway Kilo. Alfa, informar antes da Kilo, Gol 97. For the ground, we are cleared for parking on 14 position, remote area, passarela 2230. That's affirmative. Trote Oscar, após o 800 da Gol passar à sua frente, inicia o táxi para o cruzamento do Parte 1, chamará Quebec, Torre 1 no 8 decimal meia para o cruzamento até o Parte 5. Observar, pode passar, pode seguir na Quebec, torre, para completar o cruzamento. Agradeço. 3660 vai seguir o bandeirante e seu destino ao portão 11. Afirmativo, segue o bandeirante na frente e o portão é 11, então 3660. Controle Salvador, boa tarde, está 3192, sem informação em Yankee. 3192, ação de identificação, chegada a Mari, desça e mantenha o nível 060. Chegada a Mari 060, tá 3192. Avistou o Gol, 328. 328, chame torno no 86. 86. Kilo, parte 3, parte 1, posição 10, Gol no menos 7. Tá 3173, qual a tempo? Siga. 3173, autorizado Guarulhos, 300, via Peruísque 50, decolagem da 10, curva direita, subida da El, transição de Iné, controle 1-119-8, aciona 5432. Autorizado Guarulhos, 300, pela Peruísque 50, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, transição de Iné, controle 1-119-8, transponder 5432. Alinhamento correto, portão 2, chame pronto, acionamento para o Chibeca. Chama lá. Solo 600, livrou. 600, chame antes da taxa Kilo. Antes da Kilo, 600. Corre, boa tarde, Gol 9806, informação em Yankee, autorização Aracaju. 806 Aracaju, aguarde cópia, nível 190, prepare a Puca, Tejama, pós direto Aracaju. Puca, de lá, tá bom? Feito 001, observa o Boeing 37-800 da Gol na curta final, após a passagem ali, mantém 108001. Afirmativo, 8001. Passaria do 2230, autorização de tráfego quando possível, 180, Vitória da Conquista. 180, Vitória da Conquista, aguarde cópia, passaria 2230. Aguardando, grato. Mas será que o Gol 600? 6320, flight level 160, descending flight level 120 with Yankee. Link 6320, descend flight level 070, Amman arrival, Skulk Ident now. 070, Amman arrival, Avianca 6320. Oito zero zero um, no vento de 160 com 10 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem no zero, tá? 8001. Sobe 6721 após a decolagem do Airbus da TAM, ali mantém no zero. Ali mantém a posição, 6721. Tá bom? 050, tá 3192. Bianca 6320, descendo flight level 060. Flight level 060, Avianca 6320. No 777, ingresse na Delta e mantenha. Ingresse na Delta e mantenha 777. 00, observe tráfego da companhia ingressando taxiway Delta. Após o tráfego, ingressa na Kilo, táxi via parte 3 para o portão 612, igual no 600. Gente, após o tráfego da companhia, Kilo, parte 3 para o 600. GCL 8001. 8001, contato radar, suba ao nível 330, na saída PUCA. Saída PUCA, 330 ao nível, tá? 8001. Salvador, bom dia, Gol 1754, aguardando a próxima Delta como número 2. Sente no 754. Web 6721, autorizada a decolagem, 150 graus, 8 nós. Tá iniciando, 6721. TPC 491, chame a torre no 8, decimal 6. 286, boa, 5491. Salvador, muito boa tarde, TPC 5491. 5491, boa tarde. Autoriza a base para a direita para 197. Afirmativo, acusa na curta final no 7, 150 graus, 8 nós, 5491. 7491. Estabilizador, no localizador web 6702. No 328, ingressará táxi Kilo, E manterá a posição